andrecidismoral.com.br. Ui, ui, ai, chegou a sexta-feira e a lombra vai ser demais. Ai, ui, ui, ai, chegou a sexta-feira e a lombra vai ser demais. Tu quer me iludir ou tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu, pra você só minha. Ou tu quer me iludir, tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu, pra você só minha. Minha. Minha bomba. Minha bomba. Minha bomba. Visualize e não responde. Minha bomba. Minha bomba. Minha bomba. Quer loló e não quer dar. Minha bomba. Minha bomba. Ou pega minha bomba. Pega minha bomba. Pega minha bomba, minha bomba, minha bomba. Pega minha bomba, pega minha bomba. Pega minha bomba, minha bomba, minha bomba. Olha a bomba. É mais uma do TikTok. Jobal 2021. Gol do frango, estourou tudo. Ou tu quer me iludir, ou tu quer tirar onda. Mas aqui pra tu, pra você só minha bomba. Tu quer me iludir, tu quer tirar onda. Mas aqui pra tu, pra você só minha. Ou minha. Minha bomba. Minha bomba. Visualize e não responde. Minha bomba. Minha bomba. Minha bomba. Quer loló e não quer dar. Minha bomba. Minha bomba. Ou pega minha bomba. Pega minha bomba. Pega la bomba, la bomba, la bomba. Pega minha bomba, pega minha bomba. Pega la bomba, la bomba, la bomba. Olha a bomba. Essa cara de Fuxang. Chama a bom divulgador. Essa estourou. Juba e MC Metal do Recife. É mais uma do verão. Pra tocar no paredão. É mais uma do verão.